sanfoneiro. Compadre, eu acho que ela volta. Você acha o quê? Ela vai voltar, pode escrever. Você tentou não me esquecer. Tá parecendo eu, tá parecendo eu. Quebrando a cara nesses amores de fim de semana, amassando lençóis. E na segunda-feira acorda lembrando de nós. Vai voltar pra mim, ah vai. Eu não dou certo com mais ninguém, você tá dando errado também. Da gente voltar. Hugo e Vitor, Israel e Rodolfo, tamo junto. Quebrando a cara nesses amores de fim de semana, amassando lençóis. E na segunda-feira acorda lembrando de nós. Vai voltar pra mim. Voltar, né? Vai voltar pra mim, ah vai. Eu não dou certo com mais ninguém, você tá dando errado também. Vai voltar pra mim, ah vai. Eu não tô bem, você também. E cê acha da gente voltar? A gente voltar. Zé Rodolfo, valeu, bonito. Tamo juntos, é nóis.